Oi, tudo certo? Seja muito bem-vinda. A apostila que você vai ganhar tem os salgados que mais geram lucro atualmente: assados, coxinhas, opções gourmet e receitas base. Ideal para você melhorar o que já faz ou começar agora. Se já vende, isso vai dar um boost nas suas vendas. E se está iniciando, é tudo no passo a passo, bem prático. E olha que legal! Eu te mando tudo antes de você pagar. Você confere o material e depois faz o Pix simbólico de R$ 10,90. Quer que eu envie agora? Me confirma aqui, por favor.